90, sou no 884. 230 graus, 109. Grato. Tudo 4, solo ao 04, direito 129, solo. Podendo livrar a esquerda no 984? É esquerda, confirmando, esquerda 129, solo. 219, grato. O TAM 3197 para o para o táxi, 3 horas e 55, alternando Guarulhos, 3-1 na bordo, 31. Táxi contornando a ilha à sua direita, aguarde antes da Juliette. Contornando a ilha à minha direita, e para antes da Juliette, o TAM 3197. Falou, Salvador, gol 1884, livrou. 884, ingresse via táxi Equilo no pátio 3 e chame para ingresso do pátio principal. De Equilo para o pátio 3, chama para ingresso no 884. Então, TAM 3197 está livre para prosseguir na Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado no 0 no 4, quando pronto a torre 183. Alfa e Golf para o TAM 3197, no ponto de espera 18. 3-0. Solo gol no 884. Pegou a... Já tinha passado daquilo, tá na alfa. Então tá 3897, 3197, última posição, mantém a posição antes da Juliette, ok? Tá ciente, então, antes da Juliette. 884 tá ali, prosseguir então na alfa e Juliette para o portão 0612. Alfa Juliette 612, pede desculpa, no 884. Ok. 3197, observe o gol que vai ingressar no pátio pela Juliette. Após prossiga a Alfa e Golf até o ponto esperado. Tenha uma boa noite. Boa noite, aguardo o gol, TAM 3197. Bom descanso. Obrigado, bom gol. Obrigado. Salvador, gol no 603, boa noite. Gol no 603, 360 Brasília em coordenação, aguarde para a conta. Fechou, obrigado. Sendo Alfa Golf, o TAM 3197. Meno 3 na escuta para conta? Meno 3, copia. Vou no meno 3, está autorizado nível 360 para Brasília, aerovia Upper Zulu 1 no 7. após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída gole, transição ofito. Transponder é o 5412 e o controle 1119.80, Cotejo. 3A360, Prisolo 17, decolada 28 com curva à esquerda, gole ofito, 5412.98, controle, gol no meio da 3. No meio no 3, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Salvador, altura 3603. Confirme. Altura 3603. Solicita a proa 045. Tem uma formação aqui à direita. Vá a proa 045 por umas 40 milhas. Sente. Salvador, boa noite, o TAM 3197, pronto, ponto espera da 28. Autorizado, alinhado e decolar 28, vento de 250 graus, 10 nós. Autorizado, alinhado e decolar, o TAM 3197. Decolado, TAM 3197. Decolou aos 1-2, controle 19.8. 19.8, até a volta. Controle Salvador, boa noite. O TAN 3197 decolou na Gole. 3197, contato radar, Sabel 360. Subindo 360. Lima, Juliette Lima, boa noite. Eu tenho aqui já autorizado 340 Campinas, aceita? Beijo. Ok, Lima, Juliette Lima, está autorizado para Campinas, nível 340, aerovia Upper Whisk 58. Bola da 17, curva à direita, saída Gole, Eval e após voa direto, Sagaz. O transponder é o 5401, o controle opera em 119.80. Quanto é? Correto, Lima, Juliette Lima, para o acionamento táxi de decolagem, a torre em 18-3, QNH-1014, qual é o ProB do Lima? Ok, confirmo para a torre, então, tenha uma boa, noite. Boa noite, está 3455, informação, Charlie. Está 3455. 3455, chegada de pitch, desça para 3.000 pés, 1014. 3.014, está 3455. Controle, o TAN 3603, agora na proa 40-040, para evitar as informações. Frente 3603. Ano 603, pushback, acionamento, portão 02. Está livre, chama o táxi, número 3, QNH 1014. 1014, chama, né? 3103. Mike, te aliás. Prossiga. Tingiu 2000 na radial. Norte. Vai prosseguir visual ou prossegue instrumento? Prossegue visual, senhor. Ok, curva à direita então, com a proa da rotatória, descendo para 1.500 pés, ajustado 1.014, informe visual com a 17. Usando a direita, a proa da rotatória, desce 1.500 pés, Mike Tchulhão. Pode voar na proa de crate da presente, eu estou a 3191. Negativo, chame Centro Recife 1288. Oito, até a volta. Três tem condições de voar, Cari? Negativo, eu tenho uma formação grande aqui à direita. Está cruzando agora o 4.000 para 2.000, na Pro 40. Tem condições de fazer o Yankee? Positivo, vai fazer o Yankee. É que a formação tem uma direita agora e mais 10 milhas eu tenho uma esquerda. Eu tenho que manter essa proa para passar no meio das âncoras. Chama. Gente, o senhor vai ter condições de fazer o arco interceptar a final ou vai precisar de vetoração? Não, intercepta por meios próprios. Se autorizado, após os desvios, voa na proa de Usan. Ok, vou usar quanto possível, informe na final do procedimento. 3603. O 4, o controle opera em 119.80. TAM 3561, autorizado Brasília. Nível 340, a rota pressionou 17. Decola pista 28, curva esquerda, saída gole ao fito. 5494 é o transponder, 198 é o controle. Correto, TAM 3561, chame pronto para o push, acionamento. Chamará 3561. Do pista 97, avista o Mike Tchalhau. Chame a torre agora, 183. Mete, Mike Tchalhau. Mando para o 3603 da TAM, que vai atingir 2000, está autorizado o final do ILS Yank. Afirmativo. Ok, obrigado. Opa, quantidade de aproximação já está visual no setor? Afirmo, tem um canto a ver. Ok, pode estar checado o final do 17. Está baixado e travado, final de metros e de milhas. Livre pouso, Tchali Alfa, o vento de 230 graus, 1 2 nós. Vento pouso autorizado, Mike Tchali Alfa. cinco, desça para 2000 pés, ajuste 1014, completo chegada em pit, informe final do ILS. Quanto na final de LS, pit 2000 pés, o TAM 3455. Oceanel, Beatriz do Zero, entrou à esquerda, devido à formação e vai interceptar o final do ar. Eu esquerda, não entendi o resto. Na frente de Cari, ele está ali em formação. Então, o presidente de esquerda vai interceptar a final do arco. Procedimento de Anque. Oi, Salvador, boa noite. T3858, informação de Charlie. 7-6-3-1-0, desça restrito 3000 pés. Chegada a Cari, desce para 040. 040 na chegada a Cari, 3858. OTAN 3603 interceptou o localizador, reportará a vista. Complete o final do procedimento, chame a torre 183. 183, obrigado, até mais. A autonomia está alternando com o PIN e o nosso PAB é de 36 com fim de 4 horas, está livre o táxi à sua direita, Índia, Alfa e Golf até o ponto de espera da cabeceira 28, ajustado no 0 no 4, quando pronto a torre 18-3 para a decolagem. Índia, uma boa noite, um bom voo no 63. Boa noite, 63. Reduza para 220. Para 220, reduzindo 6310. Rotan 3603 na sinal normal, tem livre pouso? Agora livre pouso, vento de 240 graus, 109. Tem livre pouso, Rotan 3603. Falador, o Mike Calhafa livrou para o Angra da Baixa. Estimativo, seu solo foi aos 2-3, frequência livre, Alfa. Aos 2-3. Lima está autorizado o táxi, chama para ingresso no 7. Poxa, né, Metruz, no 0 proa de Cari, detendo para 3 mil. Afirmativo, na proa de Cari, autorizado 2 mil pés com 1014. Frente, Cari, 2 mil, 1014. Poxa, né, 63, 90. Dando tá 3455. Torre agora 183. 183, homem. Sol Salvador, boa noite. Azul 4070, checando zona, descendo para 1970. Azul 4070, autorizado chegada a Cari, desça para 050. Chegada Cari, pode confirmar o nível para o 4070? 050. 050, chegada Cari, 4070. 3, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette para o portão de número 7, está 3603. Alfa Juliette, portão número 7, 3603. Reporte alinhado, pronto. Salvador, tá 3455 LS. 455, livre pouso, pista 28. O vento de 240 graus, 109. Frente, livre pouso 28, tá 3455. Chegou na mesma, 3 pontos de pera para o trisão com o tráfego nacional. mais aeronave na curtíssima final, após vai alinhar e manter. Pode passar de tráfego nacional, nem manter, aumenta aí. Será Gole e Val após Eudes, ok? Gole e Val Eudes, boa noite, sim. Está autorizado o final do procedimento, reposta localizador. Reporta localizador 6310. Cinco solo aos 28, esquerda, 1219 solo. Esquerda, 219. Te mantém a posição, Lima. Ajudando 3-4, 5-5, livrando 2-9. Livre decolagem, 6-3. Ingresse na Alfa, reporte para ingressar na Juliette, 3-4, 5-5. Alfa, reportará a Juliette. Nossa, 3561, pronto para o ataque. POB 30, autonomia de 4 horas e 30, alterna com PIN. Táxi autorizado. Via pátio de cargas, interseção Kilo, Alfa e ponto de espera 28, chame torre 118, 30, TAM 3561. 3561, autorizado. Táxi via pátio de cargas, Kilo, Alfa, ponto de espera 28, 23. Correto. Meu pés, estado no 014, autorizado o final do procedimento, reporte localizador. 2 mil pés, 0014, ajuste, reportará estabilizado, 3858. Azul 4070, redução 2109. 2109, 4070. O 63 decolou os 230, controle 19 decimal 8. 19-8, 63 volante. Lima Juliette Lima, livre decolagem, um vento de 230 graus, 109. Sua esquerda, via pátio de cargas, após a passagem do mesmo, pode ingressar na Juliette e prosseguir para o portão de número 8, tem 3455. Gente observando, após, prossegue para o portão. Número 8, 08. 08, obrigado. Via 310, livre pouso, vento é de 230 graus, 8 nós, pista 10. Vento, livre pouso, 6-3-9. Juliette Lima, decola os 3-1, controle 19, decimal 8. 08, Lima, boa noite. Top, top.